e entraram determinados a marcar, com alguns remates perigosos à baliza de Eduardo. No outro lado do campo, depois de duas ameaças de Ricardo Carvalho, uma delas ao poste, chegaram os gols. Na primeira parte, apenas um, Raul Meirelles, aos 29 minutos. Após o intervalo, a defesa coreana começou a ceder facilmente e assistiu-se a mais 6 gols. Marcaram Simão, aos 53 minutos, Hugo Almeida, aos 56, Thiago, aos 60, Liedson, aos 81, Cristiano Ronaldo, aos 87 e, a fechar, mais um de Thiago, aos 89 minutos. Foi, de longe, a maior goleada de sempre de Portugal em grandes competições internacionais e que deixou a formação das esquinas muito perto da qualificação neste grupo G, faltando apenas o desafio contra o Brasil na sexta-feira às 3 da tarde. O resultado de 7-0 entra para a história como a sexta maior goleada de sempre em fases finais do Mundial de Futebol. O último registro de dimensões semelhantes foi conseguido pela Alemanha em 2002, quando bateu a Arábia Saudita por 8-0. A campeã europeia conseguiu também na segunda-feira o primeiro triunfo na prova. A Espanha ganhou às Honduras por 2-0 no grupo H. Sem fazer uma grande exibição frente a uma equipa frágil, os espanhóis venceram com 2 gols de David Villa, aos 17 e 51 minutos, e o mesmo Villa ainda falhou uma grande penalidade. Na outra partida do grupo, o Chile continuou o seu bom momento, bateu a Suíça por 1-0. Marco González, aos 75 minutos, marcou o único golo, num encontro muito condicionado pela expulsão do suíço Valon Berami, que deixou os helvéticos reduzidos a 10 homens logo aos 31 minutos da primeira parte. Após 2 jornadas, o Chile está na frente com 6 pontos, Espanha e Suíça têm 3, com vantagem para os espanhóis, Honduras ainda não pontuaram. Na última jornada há um Chile-Espanha e um Suíça-Honduras, ao Chile basta empatar para ficar no primeiro lugar do grupo, a Espanha basta ganhar, basta entre aspas, claro. A Suíça tem que ganhar por mais 2 gols para não depender de terceiros. E a Honduras tem que bater a Suíça e esperar que a Espanha perca. E mesmo assim tem que ganhar por vários gols de diferença frente aos helvéticos. Tarefa difícil para as Honduras. Ontem começaram os desafios da última jornada. No grupo A, Uruguai e México apuraram-se, deixaram de fora a anfitriã África do Sul e os vice-campeões mundiais, a França. Depois de uma semana muito agitada, a inquietação dos europeus foi visível em campo e a França despediu-se da prova com 9 derrotas, 2-1. A equipa da casa esteve a vencer por 2-0, gols de Bongani Kumal aos 20 minutos e Katlé Gomfela aos 37, e nessa altura o apuramento estava perto. Mas aos 70 minutos o gol de Florent Malouda, o único tento francês no torneio, acalmou as esperanças dos anfitriões. À mesma hora, México e Uruguai precisavam apenas de empatar para seguir em frente, mas os sul-americanos não quiseram colocar em causa o primeiro lugar do grupo e ganharam por 1-0, marcou Luis Suárez aos 43 minutos. O Uruguai terminou assim na frente com 7 pontos, México e África do Sul terminaram com 4 pontos, mas com vantagem clara nos gols marcados e sofridos para o México. Portanto, a África do Sul ficou em terceiro, a França, último lugar, apenas 1 ponto. Uma pequena nota, foi a primeira vez que a seleção anfitriã do Mundial de Futebol foi eliminada logo na primeira fase de grupos. Também ontem, a Argentina e a Coreia do Sul qualificaram-se para os oitavos de final. Os argentinos confirmaram o favoritismo e bateram a Grécia por 2-0, mas os gols surgiram apenas no último quarto de hora. Martin Demichelis aos 77 e Martin Palermo aos 89 minutos marcaram os tentos sul-americanos. No outro jogo do grupo B, as coisas estiveram mais equilibradas e a incerteza reinou até a final. Kanlu Uche aos 12 minutos colocou os nigerianos na frente, mas Lee Chung-tzu e Chu Yun Park deram a volta aos 38 e 49 minutos, respectivamente. Yakubu, aos 69, de grande penalidade, restabeleceu a igualdade e a Nigéria ficou só a 1 golo da qualificação. Mas a igualdade manteve-se e o resultado de 2-2 foi suficiente para garantir o apuramento da Coreia do Sul, a primeira vez que a seleção asiática passa da fase de grupos longe do seu território. A Argentina ficou em primeiro lugar, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, Coreia do Sul 4, Grécia 3 pontos, Nigéria despede-se com 1 ponto conquistado. Já hoje foi a vez das seleções do grupo C entrarem em ação na última jornada. A Inglaterra, apesar de dois empates nos dois primeiros jogos, passou à próxima fase, ao derrotar a Eslovénia por 1-0. Jermaine Defoe marcou aos 23 minutos. Apesar da derrota, quando a partida terminou, os eslovenos estavam apurados para os oitavos de final, porque Estados Unidos da América e Argélia continuavam empatados a 0, resultado que chegava para a Eslovénia. Mas os norte-americanos destruíram o sonho da seleção europeia, quando Landon Donovan, aos 91 minutos, já na compensação, assinalou o tento que eliminou argelinos e eslovenos e colocou a sua equipa nos oitavos. Resultado final 1-0 para os Estados Unidos da América. Os americanos terminaram mesmo na frente do grupo com 5 pontos, os mesmos que a Inglaterra, mas com vantagem nos golos marcados. A Eslovénia ficou em terceiro, estava em primeiro e acabou em terceiro, 4 pontos. A Argélia fechou o grupo com 1 ponto. A esta hora joga-se a qualificação no grupo D, nos encontros Alemanha-Gana e Sérvia-Austrália. Ganeses e alemães partem em vantagem para esta última jornada. Já não há portugueses nos quadros principais do torneio de Wimbledon. Ontem, a abrir o dia do terceiro Grand Slam do ano, Michelle Brito entrou no corte central ao lado de Serena Williams. A número 1 do mundo não deu qualquer hipótese à portuguesa no primeiro set, ganhou por 6-0. No segundo parcial, a jovem lusa ofereceu resistência, mas não conseguiu qualquer quebra de serviço. Resultado final, Serena venceu em dois parciais, 6-0 e 6-4. Ao final da tarde, Frederico Gil não fez muito melhor contra Marcel Granollers. Visivelmente desgastado, o tenista português foi derrotado por um espanhol em apenas 3 sets, 6-3, 6-0 e 6-4. Entre os tenistas de maior renome, já ficaram de fora no quadro masculino Marin Cilic, Stanislas Wawrinka, Ivan Ljubicic e os espanhóis Tommy Robredo, Fernando Verdasco, David Ferrer, Juan Carlos Ferreiro e Nicolás Almagro. Também eliminadas na primeira eliminatória foram as duas finalistas do recente Roland Garros, a vencedora Francesca Schiavone e a vice-campeã Samantha Stosur. Roger Federer esteve perto de protagonizar uma surpresa bem negativa logo no primeiro jogo do torneio inglês deste ano. O tenista suíço, primeiro cabeça de série, esteve a perder por 2-0 contra Alejandro Falla, mas conseguiu dar a volta e ganhou por 3-2. Já hoje, Federer avançou para a terceira ronda ao derrotar Ilya Bozoyak em 4 parciais. Graham McDowell conquistou o US Open em golfe. O homem da Irlanda do Norte ganhou o torneio no domingo em Pebble Beach, nos Estados Unidos. Com um total de 284 pancadas, foi a primeira vitória num Grand Slam para McDowell. O francês Gregory Avré foi o segundo classificado, com uma tacada a mais que McDowell, e o sul-africano Ernie Els foi terceiro, com 286 shots. O número 1 do mundo, o americano Tiger Woods, ficou no quarto lugar, ao lado do compatriota Phil Mickelson. O golfe, a fechar a edição de hoje do Desporto Antena, voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!